Tá me ligando, perturbando, querendo voltar. Eu tô cansado de perreco e não vem pra lá. Eu tô cercado de piranha, querendo me dar. Veio até presença, VIP, eu vim pra seu lugar. Desce as garrafas de track na mesa e o punk na seda, nós vai fumar. Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher, o balia. Desce as garrafas de track na mesa e o punk na seda, nós vai fumar. Se tu tiver de bobeira, minha mira é certeira, mulher, o balia. DJ Aldo Júnior. Pa, eu vou atirar. Bota a tcheca na reta que nós vai te rasgar. Eu tô cercado de piranha, querendo me dar. Veio até presença, VIP.